mal encalhado, partir, mas sem saber quando e sem destino marcado. Camélias brancas, chora perdida no tempo, como um pássaro ferido, escondido entre as ramagens. Oh, guitarra, coração despassado por rosas pardas. Passado por duas espadas. Oh, guitarra. Com seus gritos pela madrugada, ventos do sul que trazem perfuma camélias brancas. Chora perdida no tempo, como um pássaro ferido, escondido em terra macia. Termos ficado com os três grandes fadistas, Vicente da Câmara, que nos trouxe O Rio que nos viu nascer, logo depois Lenita Gentil com Meu Amor Marinheiro e Guitarra Triste na voz de Paulo Bragança, vamos prosseguir com mais três fadistas. São mais três as grandes vozes que vamos ouvir, mais três diferentes poemas e, claro, as inesquecíveis guitarras e violas que acompanham os nossos fadistas. Vamos ficar com Fernando Maurício, que nos traz Passos da Rua. Logo depois ficamos com César Morgado, que nos traz Parece Incrível, Parece. E terminamos com Penso Que Já Não Existes, na voz de António dos Santos. Mais três fados, mais três fadistas aqui na sua Catedral do Fado. Quem passa traz o passado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio fado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio de fado. Passes na rua, quem é? É um sonho magoado, a ira da maré, é a morte de um pecado, é a ira da maré. Passes na rua, ilusão de quem quer ouvir tais passos. Talvez seja o coração a gritar os seus cansaços. Talvez seja o coração a gritar os seus cansaços. Passes na rua, sentença de um fado por inventar. Passes na rua, descrença, deixai os passos passar. Passes na rua, descrença, deixai os passos passar. No incrível parece, mas é certo, infelizmente, que a gente nunca se esquece. De quem se esquece da gente? Que a gente nunca se esquece. De quem se esquece da gente? Nunca mais a quero ver, já que ela não me merece. Gostar de quem faz sofrer parece incrível, parece. Gostar de quem faz sofrer parece incrível, parece. Com tuas palavras doces, tu mentias docemente. Nunca pensei que assim fosse, mas é certo, infelizmente. Nunca pensei que assim fosse, mas é certo, infelizmente. O amor é qual o lume, na chama que nos aquece. Amor traído é ciúme, que a gente nunca se esquece. Amor traído é ciúme, que a gente nunca se esquece. Não vale a pena pensar, nem quem por nós nada sente. É muito triste gostar de quem se esquece da gente. É muito triste gostar de quem se esquece da gente. Riste de mim, mas de ti não me sei rir nem preciso. Quem tem juízo não ri dos que não têm juízo. Anda a galope ou a trote, uma besta achicotada, mas dos homens a chicote ninguém pode fazer nada. Foste mordido como ele, sofreste sem que o recorde. Agora mordes naquele que sofrem quando lhes morde. Nas tuas horas mais tristes, de mágoas e desengano, pensa que já não existe, que morreste há muitos anos. Nas tuas horas mais tristes, de mágoas e desenganos, pensa que já não existes, que morreste há muitos anos. E estou de volta ao microfone da nossa Catedral do Fado para lhe anunciar o nosso fim de emissão deste dia 8 de outubro do ano de 2011. Vamos embora por hoje, mas amanhã, às 12 horas, estamos de volta para mais 30 minutos dedicados ao nosso tesouro português, ao fado. E vamos terminar a nossa emissão de hoje com Sou da Noite, na voz de Carlos do Carmo. Logo depois, ficamos com Vasco Rafael, que nos traz Ai Fado Fadinho. E para a terceira voz, deste ponto final da nossa Catedral do Fado, ficamos com o Soneto da Separação, na voz de Cristina Branco. São os três fadistas que ficam no final da nossa emissão, mas antes de me ir embora, relembro-lhe que pode sempre pedir o seu fado através de canal2.radioantenaweb.info ou então através do nosso já conhecido e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas vias que estão à espera dos seus pedidos. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo sábado. Fique com toda a nossa programação, que é toda ela para si. Fique bem e até amanhã. Sou da noite, um filho noite. Trago ruas nos meus dedos, de guardarem os segredos das altas pontes do amor. E canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arboledo, que penteias a saudade com que eu vi a humanidade na minha voz soluçar. Deito um corpo de segredo onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Casos perdidos vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Ai, fado, fado fadinho, que pelo caminho a faristagem transportava com carinho dentro da sua bagagem. Um dia foi perdido, desiludido, desapareceu e foi esquecido, esquecido, que anos e anos viveu. Mas mudam-se os tempos, muda a vontade, sobrou saudade, reapareceu, mas não sei o que lhe deu. que lhe deu para ter vaidade. E aquela canção dos pobres ganhou ars nobres, pôs apelidos, mas os seus nobres sentidos, de tão perdidos, perdidos, nem de candeia os descobres. Ai, fado, fado, fadinho, arrumadinho, como estás? Não vais longe, eu adivinho que ainda voltas atrás. Despe-me essas vestimentas que agora inventas para dar nas vistas, com elas não alimentas os sentimentos fadistas. Mas mudam-se os tempos, muda a vontade, superou saudade, reapareceu, mas não sei o que lhe deu, o que lhe deu para ter vaidade. E aquela canção dos pobres ganham ares nobres, pôs apelidos, mas os seus nobres sentidos, de tão perdidos, perdidos, nem de candeia os descobres. Ai, fado, fado, fadinho, arrumadinho, como estás? Não vais longe, eu adivinho que ainda voltas atrás. Despe-me essas vestimentas que agora inventas para dar-te nas vistas, com elas não alimentas os sentimentos fadistas. Ai, fado, fado, fadinho, arrumadinho, como hoje estás? Não vais longe, eu adivinho que ainda voltas atrás. Despe-me essas vestimentas que agora inventas para dar nas vistas, com elas não alimentas os sentimentos fadistas. Aventura.